04.1 autorizado, bicho pega extremamente no tanque. O 328, boa tarde, continua a aproximação, reporte, avistando final, pistão zero. Sente chove sobre o campo, senhor? Não é negativo, já passou aqui, tem chuva só aí na aproximação, à esquerda da aproximação, tá vendo? Na vertical parou. A pista tá ainda um pouco molhada, mas não tá com poço. Positivo, obrigado. Zona 73, cópia. Prossiga. 3173 da TAM, autorizado Guarulhos, 340, via Perusk 50. Decolagem da 10, curva direita, subida da EL, transição de NER. Controle 119, decimal 35, aciona 5102. Autorizado 340, Guarulhos, Perusk 50, curva direita após decolada 10, EL de NER. Controle 1935 e o transponder 5102, é o TAM 3173-22. Nível 340, portão 2, chame pronto, pushback, seu nome é 3173. 340, chamar pronto, 12, 3173. Alô, objeto mestre 21.6, autorização, pushback, acionamento. Acionamento na posição, aguardo o pushback 6721. Ok, não está autorizado então ainda, né? Puxa. Acionamento na posição, vai. Será autorizado. Coidinho, já está autorizado o pushback assim que o tráfego da Gol passar a sua retaguarda. O tráfego está prestes a iniciar o táxi no portão 8. Ok, ciente, após a passagem do Gol, autorizado pushback, 6721. Espera. Ciente, vindo pouso, pistão 0, vento 100 lá, 59, 322. Vem com 5, livre pouso, pistão 0, Gol 1322. Torre Salvador, boa tarde, o TAM 8001, ponto de espera, pistão no zero, pronto, visual para a nave na final. Se enche e mantém a posição. 8001. Salvador, Gol no 754 para o táxi, 152 a bordo, 3 horas e 20, alterna Fortaleza. 152, Fortaleza, 3h30, Juliette Alfa até o ponto de espera no zero, lá Torre 18, meia, bom voo, Gol no 754. Juliette Alfa, 2221, 7154. Tag 3258, acionamento 02, 73. Autorizado, chama o táxi, 3173. Chama lá. Solo 5, direita, 219, solo. direita, hoje não abrindo. Mas tem 1-2-2-2, alternado mais para Porto Salvador, é 1-3-3 aqui. Deca, Brasil, 6-2-2, Pedão, level 1-2-0. 6-2-8, boa tarde, táxi via Alfa e informe antes da táxi Juliette. Alfa, reportagem Juliette, 3-2-8. Para pushback, Zan 3304, gate 01. Dois Salvador, Zan 31, nós dois. Siga 192, prossiga. Temos o contato com o centro Recife em todas as frequências que conhecemos. Estamos no nível 310. No momento, a 128 milhas, precisamos descer. Agora pode entrar em contato com o Centro Salvador? 3, eu falo. 4, Centro Recife. Aqui eu não resolvo, não, obrigado. Comando, gol no 806, gate 3, pushback atualmente. 3173, é o solo. 3173, prossiga. 0754. Consegue da companhia realizar o procedimento de push e iniciar táxi liberando a posição. Controle Salvador, hotel 8001 no cruza 2 e 200. Boa tarde. Hotel 8001 no contato radar na decolagem, turno nível 310 na saída Puca Transfara Caju. Sessão 310 na Puca Aracaju 7. Deca Brasil 630, Victorious Communication of the Statement, when passing level 150, call Salvador Approach 119 at the 535. Passando pro 366 agora, 697. No 697, completo final RNAVE da 10, redução para aproximação 5 milhas para o TAV do 372, chame torre 118, décimo 6, voo no 697. 186 no 697. Próxima Juliette, voando 328. web após o ingresso a meia dúzia. Após web, meia dúzia, 328. Web 6721 vai ponto espera com o número 2, seguindo o tráfego da TAM, que está ingressando agora na alfa. Ok, número 2, 6721. 754, veículo 21, no controle 19-35. 19-35, 754. 697, passou o símbolo, reporte avistando. Reportar avistando, 697, estimado. Confirme? Qual o teto estimado? Tá bem visual aqui, a última aeronave eu estou cerca de 1.400 por aí. Tá ok, na aproximação aqui tá com chuva moderada. Eu já tô vendo isso, o senhor falou. Obrigado. 5-4. Precisado ingressar, portão 612. 612, 328. Azul 4089, informação do Lu, pronto pra cópia. Pronto, 4089. 2089, autorizado Vitória, nível 360, Ferrovia Peruíce 50. Decolagem no zero, curva direita, saída da EL, transição de NER. Controle 1935, torre 186, transpondo 5113. Pono menor 7. 360, Apple Whisky 50. 1-0, curva direita, da EL, transição de NER, 119-313, controle, torre 11860, transponder 5113, azul 4089. 4089, o controle em 119-35. 119-35, azul 4089, controle. 4089, correto, reporte pronto. Qual o portão? Portão 9, reportar pronto. Salvador, muito boa tarde, TAM 3566, tá ciente da informação Zulu, solicita a autorização Aracaju nível 190. 566, ciente, Aracaju 190, agora coordenação é cópia. 1563, 566. Sussurro, muito Zulu. Aviando 6320, Skolka Dent, Fiat, Amar Arrival, 77 level 060. Ok, Roger, Aman arrival down to 060, Avianca 6320. Salvador 3192, definitivo. 3301, direito 129, boa tarde. TAM 3192, essa é uma notificação autorizada chegada a Mari, desse matéria nível 070. 070, Mari, 392. Salve Salvador, boa tarde, bom no 697, livrou. 697, boa, via Alfa, retorna a Juliette. Alfa, repórter Azul Juliette, 1097. 1-40 graus, 62 anões. Livre de colagem, 3133. Bono 754, está restrito ao nível de voo 350. Restrito 350, Bono 754. Controle 1935. 935, bom domingo. 2000 pés. Autorizado ele, SX-Way, sem laje. Reporte o localizador. Controle, bom dia, hotel, boa tarde, hotel 3173, passa 1200 pés na sua escuta. Confere, contato, radar na decolagem, extensão 340, saída da EL. Ao 60, pode voar direto da EL, Dinamo? Pode, 2000 pés direto da EL, autorizado. Obrigado. 721, livre decolar, vento 120 graus, 59. Livre decolar, 672. Nível solicitado, tudo que é. Tô no 697. Gente, 697, Matança Juliette, aguarde. Manterá. Solo, tá 3834, boa tarde. O contato radar estabelecido passando 3300 pés. Solo, teria uma previsão para 1806? Um 6702, prossiga para 2000 pés, autorizado ESX-Way sem glide. Reporte curso do locador. Prosseguimos para 2000 pés, autorizado ILS sem glide, WebJet 6702. Oceaner 6320, seguirá Boeing 733, 12 horas, 10 milhas. O Oceaner 6320, collection, Avianca 6320. Traffic 12 o'clock, 10 miles, the same bound passing 7,600 feet. Avianca 6320, looking for traffic. Okay, reduce now speed to 210 knots, Avianca 6320. Resisting speed to 210 knots and traffic on T cars of Yanka 6320. Roger that. Go, 1754, chama agora Recife, 12685, alterna 1245. 2685, 2545, bom dia. Praxis 3304, com 139 a bordo, 1340, com 15. 721, cruzando 3000 pés. Confere, boa tarde, 6721, na ascensão ao 310, na saída Momo. É o 310, saída Momo, disponibilidade para o nome da Adolfo. Tem pessoa da Momo aguardando coordenação com o Recife. Ok. Botão 3, ok? Assim, você vai deixar o botão 3 livre, na companhia, e após a nota certa, livre por estacionamento e coordenação, 806, chama ataque. TAM 3176, informação frente, solicito desvio na Pura 240 por 50 milhas. 240 por 50 milhas, copiado, livre de desvios, 3173. 173. TAM 3254, desvio esquerda, aprovado. Júlio, autoriza a Pura 340 do barulho que ativitava a formação. Quantas milhas, Web? Aproximadamente 20 milhas aqui à direita. Oficial autorizado, 6721. 340 na proa, 6721. Switch 20, clear down to 050. 10 best flight level 050, Bianca Brasil 6320. Salvador, boa tarde, Dan 3304.00, pronto. 6304 autorizado, alinha de decolar, vento 100 graus com 15 nós agora. Alinha de decolar, Dan 3304. copy. 3566, prossiga. 3566, autorizado, Aracaju, nível 190, decolagem 10, curva esquerda, saída Pucajama, após direto. Controle 1935, torre 186, transponde 5114. Aguarde para cotejamento. O número 697, tem condição de ingressar portão 3, nessa posição que a aeronave da companhia parou? Tem condição, só sair para o 3, igual no 697. Entende. Está autorizado a ingressar, o 697. Entende, boa tarde. 3566, coteja. 566, autorizado Aracaju, nível 190, decola da pista 10, primeiro curva esquerda, Pucajama saída, depois voa direto Aracaju. Controle 1935, torre 186, aciona 5114, TAN 3566. 3566, cotejamento correto, na remota 13, reporte pronto. Botará, obrigado. Sul 4089, na 9, pushback acionamento. Portão 9, autorizado, reporte táxi. Tá, tá, 3333. Solicite agora ao centro Recife 12685, alternando os 545, 6721. 12685, 12485, 6721. Pelado. Logo, a secundária 2545. 12545, 126, primário 2085. 06 via Índia, ajuste no 011, 18.6, quanto espera para a viagem? 18.6, quanto espera, no 011, com o atendimento. Está iniciando na 9, 4089. Gente, reporte táxi azul. Salve Salvador, boa tarde, gol no 924, sente pelo gol. 924, boa, aguarde coordenação em cópia, Maceió. Aguardando no 924. 3834, cópia. Prossiga. 3834, autorizado Fortaleza, nível 370, aerovia Pizulu 19, decolagem 10, curva esquerda, saída Momo, transição frote, controle 1935, torre 186, transponder 5117. Ok, está autorizado para Fortaleza, nível 370, saída Momo, frote, aerovia Pizulu 19, 1935 é o controle, 5117 é o transponder, o TAN 3834. 1-5-9 agora. Nível alinhado, decolado, 1-0-1-9, também. Estabilizando o localizador. Copiado, completa, sem glide, chamando torre 1186. Chamando torre 1186, web 76702. Avianca Brasil 6320, clear down 2000, clear ILS, report television localizer. Descend 2000 feet, we are descending 2000 feet and will report when established on ILS, localizer. Bianca Brasil 6320. 35, torre 186 e o transponder 5127, é o voo 1924. 924, cotejamento correto, reporte pronto no 5. Estará pronto para a política de acionamento no 924. Salvador 6320. Go ahead. Confirm flight slope is inoperative. Out of service, the flight slope is out of service. The first 90 meters of runway 10 is also out of service, okay? E confirma chuva forte no aeródromo. 17, Recife. There is a rain in the end of the runway 10. In the end, only in the end. Okay, I copy that. There is rain on third sector of the runway. Avianca Brasil 6320. That's right, the third sector. POB 99, altera com fins 4 horas de autonomia. Nós 35, controle 1935. 35, outra mesmo. 118.6. We're reducing now, contacting tower 118.6, Avianca Brasil 6320 there. Controle Salvador, com 806, na PUC, Jamo passa 1600. O 4089. já estou avistando o seu tráfego na final, tá visual já não? Estou avistando a cabeceira da pista já, estou avistando. Afirmativo, quem tá, a chuva agora tá pesada aqui na vertical, deve pegar a chuva também na curtíssima. Quem, a pista já tá livre, tem livre pouso, e o vento é de 0,80 graus com 1,5 nós. Sente livre pouso, tá puxando o Webjet 6702. Gustavo São Loclás. Azul 489, pode confirmar se é Juliette Alpha Charlie ou Delta? 1286, torre 51, 30, transporte 3373. 3373, correto, reporte pronto, passando 10. Chama lá. Fala, falador, TAM 3566, remota 1-3 para posicionamento. Bianca Brasil 6320, full service on localized. Roger 6320, continue approach and stand by for landing clearance. Continue approach, standing by for landing clearance, Bianca Brasil 6320. 6702 arremetendo em frente do Rio Pé, chame controle 1935, tá? Pergunta a chuva na final, né? 1935, afirmativo. Ok. Solo TAM 3834, pushback acionamento está no 04. Sanduíche, aguarda no Vitores para interceptar 6702. 2000 no eixo, Webjet 6702. Fone? Afirma. Tá bom, então, obrigado. Tu alterna um 3325. 288-3325. We have a strong rain, too heavy rain on final and over the runway. Report on Vigo. Okay, the conditions are getting better. Okay, so confirm it's heavy rain now on the runway. That's affirmative. We have rain over the field. That's copy. Vetor para sequenciamento, curva direita, proa 245. Direita 245, Webjet 6702. Azul 409, ponto espera 1-0, pronto. A gente mantém a posição. Mantém a posição, Azul 409. Salvador, Bianca Brasil 6320, we are 820 feet radio altimeter with runway inside only. Ok, altimeter 0-0-1-1, the runway is clear, ok? If you get visual, you're clear to land. We are visual and we are clear to land at Bianca Brasil 6320. So what is the wind is 0-0 degrees, 5 knots. Chame Recife, 12685, alterna 2545. 2585, 1-8-6. Então, reporte avistando, final avistando 0. Para avistar 392.